Vamos lá, ó. Fobia, eu vou trazer aqui na mesa, nessa mesa virtual, porque agora a gente está de novo virtualmente, uma fobia que é muito popularmente conhecida, que é a fobia de palhaços. E eu não entendo o que acontece com essa fobia. Tem uma colega minha que tem fobia de palhaço, e cara, eu te juro, se ela vê qualquer coisa, sejam duas bolinhas pretas, num papel branco e no meio uma bolinha vermelha, ela toma um susto, e de tomar um susto de pular mesmo. Caraca. Então, tá onde vem essa fobia? Porque pessoas têm... É sério, eu até trolo ela bastante com essa Porra, fobia, porque eu quero que ela Nossa, perca esse medo. cuzão, velho. Cuzão, É, ó, caralho. por exemplo, ela é redatora lá da agência, né? O que que eu faço? Teve uma vez que eu mandei pra ela um arquivo pra revisão, era um Nossa, PDF. não fiz isso. Aí ela Nossa, foi Gabriel. descendo, pá! Palhaço. Ia Nossa, ser que um filha da puta grito, cara. puta. Nossa, mano, que Que cuzão, cuzão velho. fazer isso, Gabriel. Ah, cara, normal. Sabe o que eu fazia? Tinha uma época que eu pegava a minha foto de Skype, eu trocava por um palhaço, eu deixava uns 5 minutos pra subir no FTP, esperava. E aí, quando você tava digitando ali, eu ligava pra ela. E quando você liga no Skype, aparece um quadradinho com aquela pessoa. Nossa, Gabi, mano, você se esforçava demais pra Adorava fazer isso. falar ela. Puta que Não, pariu, nossa, mano. Foi muito cuzão, cara. Para, velho. velho. Não Uma se vez faz. uma amiga minha desenhou no caderno dela. Desenhou, cara, tô te falando, desenhar com um bique. Um palhaço, um desenho tipo de palito, sabe? Que é dois redondos azul. E ela fez uma bolinha vermelha. Aí ela tava folheando o caderno. Tomou um puta susto. Nossa, velho. Caralho, Ah, mas é velho. foda. Quando você tem fobia, mano, é um bagulho meio louco. Sim, Então, a gente tá tentando maluco. tirar essa fobia dela, mas por que Mas as não é pessoas têm assim que você tanto tira, medo de palhaço? caralho. Age. Não, tá tirando a raça. Ah, é assim, tem. Vocês têm alguma fobia, vocês? Cara, eu não sei se chega a ser fobia, porque fobia é aquela parada que, mano, tranca tudo, você não consegue fazer nada e tudo mais. Mas um medo muito É. grande que eu tenho não chega a ser fobia. Mas assim, eu evito estar no mesmo ambiente que tem a cobra. Tipo, ao Então nível você não de pode tipo. ficar na mesma sala de um monte de gente. Então, mas aí é aquela parada, tipo. Cobra é aquela parada, que nem. Eu tenho medo também. Eu não fico com cobra perto de mim, porque, porra. Não, mas é assim, Bom eu. senso. Mas assim, você consegue ver, por exemplo. Você Não, eu tem. evito. Eu não consigo olhar de perto, assim, olhar foto. Eu já fico arrepiado, já evito. Tipo, pra você ter uma ideia, eu lendo o Harry Potter e a Câmara Secreta, lendo sobre o basilisco, eu já ficava meio pá. Ah, aí é Eu já foda. ficava É meio foda. zoado. E tipo, mano, não. Agora eu comecei a ver Naruto. Tem um cara lá que, mano, ele virou uma cobra. Tipo, O eu evito Ultimar. ficar. É, eu fico. Evito ficar olhando muito por conta disso. De não gostar, Caralho, assim. você evita ficar olhando no desenho? Você Eu não joga evito de ficar olhando. Cassiopeia, então. Não, mas é que tá longe. Então, beleza. Tá de boa. Dá pra jogar de Cassiopeia no LOLzinho tranquilo. Mas que nem. Ah. Um exemplo, assim. Vamos pegar aqui. Você vai no. Acho que vocês já foram no. Zoológico de São Paulo. Não, aqui Já. não foi, tem algumas tem umas salas que ficam Adoro, velho. as cobras Cobrar. e meio que você tem um vidro que você separa, mas a sala é mais escura e tudo mais. Eu não sei se meu medo vem dali, mas a última vez que eu fui, eu tinha uns 8 anos. O meu primo pegou e me deu um susto muito grande naquela sala. E tipo, eu tava Cusão. vendo as cobras e ele deu um puta de um susto e ele não sei se foi aquilo. Mas me zoou um pouco, sabe? Eu acho que pode ter Nossa. daí Pode ser, esse meu total, pavor total. natural. Caralho, mano. Mas Eu sou cobra. totalmente. Cobra que, velho, não dá. Não dá, tipo. Eu sou totalmente contrário a isso, porque eu adoro cobra, cara. Tipo, aí em Botucatu tem o CEVAP, Cevap. não é? Isso. Eu gosto Toda também, vez que eu cara. vou pra Botucatu, eu sou louco pra ir pra lá, porque eu amo ver as cobras. Tem lá umas que você pode pegar na mão, aí você fica lá, Nossa, nem yeah! Eu fudendo, curto nem cobra. fudendo. Nunca Nossa, na eu curto pra vida. caralho. Ver mulher Eu acho que dançando eu teria medo cobra. na floresta. Fazendo dança do ventre com cobra, eu já fico meio assim. Cara, eu assim, eu tenho medo. Eu tenho medo, por exemplo, às vezes se eu tô sóbrio e andando no mato, eu fico com medo. Porque, tipo, aqui tem muita jararaca, por exemplo. Tem Puta bastante merda. mesmo. E jararaca é foda, tá ligado? Porque elas te Sim. atacam meio que no flow, né? Nossa. Então eu fico com medo, sim, mas assim. Quando eu tô sóbrio. É É, meio. quando eu tô bêbado, eu já andei muito muito no mato bêbado, então Nossa, eu lembro aí. quando a gente tava no sítio uma vez, você saía pra passear do nada, lá no meio Sim. do escuro. no meio do mato, no meio do nada, ia ser passear. Descalço, tá ligado? Acontece. Descalço, exatamente. Nossa, descalço. Mesmo. Sabendo que tem cobra perto, você tá maluco, eu saio correndo, velho. É o bagulho meu louco. Cobra, então, né? Mas assim... E foi aí que eu comentei com vocês, de tipo, aquele dia que a gente foi pra Botucatu, vocês falaram de esse lugar. Eu falei, mano, pode ir na fé, eu fico em casa jogando videogame, tô tranquilo. É, tão bom. Porque, cara, pra mim não rola, velho. Tem aranha lá também, você não gosta de aranha? Aranha pra mim não dá nada. Tipo, eu olho. Então, até aranha, você pode ver as aranhas e ignorar as cobras. Cara, eu já tive medo de aranha e eu até cheguei a achar que era uma fobia, mas passou. Assim, eu ainda não gosto. Mas tem ficado cada vez melhor, entendeu? Entendi. É, a gente vai diferenciando coisas que são fobia e de coisas que a gente não gosta, né? Mas, bom, falando sobre fobia, eu tenho uma fobia, sim. Qual é a fobia? Que é... Conta pra nós. Agulha, cara. Na real, não é agulha. É isso é muito verdade. Seringa de injeção. Isso é muito verdade, Victor. Eu tenho, cara. Caralho? Porque assim... Eu tô marcando... Eu sou daquele nível que se eu ver, por já. Muito tempo, eu passo mal, tá ligado? Eu passo mal, tipo, de cair a pressão e tudo, tá ligado? Se a gente começar a falar, ah, tomei injeção tal dia, puta, não sei o que lá, não sei o que lá, eu que vou começar, minha pressão vai começar a cair, eu vou ficar meio louco. O que aconteceu aquela vez que você machucou a sua mão, que você tá com o dedinho torto agora, que a gente precisou fazer o raio-x e tu precisava tomar uma injeção, você fugiu da injeção? Eu fugi, meu. Você tava comigo. Fugiu, eu gravei você falando, olha que bundão do caralho, vai ficar com o dedo torto, mas não enfia uma porra de uma agulha nesse corpo. Eu tenho meu dedo torto. Inclusive, vocês lembram que no outro cast eu falei que eu não toco violão? Foi por causa disso daí, ó. Exatamente. Tinha vontade de tocar violão? Exatamente. Por conta foi isso, a gente foi. Eu zoei o dedo no... jogando queimada. E jogando queimada com 19 anos, tá ligado? Sim. E depois. E aí eu precisei tomar injeção, cara. Eu não tomei, eu fui embora pra minha casa. É por isso, você foi castigado. Cara, e assim, eu não consigo tratar. Só que assim, é especificamente com agulha. Muita gente fala, ah, mas você faz tatuagem. Eu faço tatuagem sem problema algum, tá ligado? Porque o meu problema é aquele aparelho, tá ligado? A seringa com a agulha, entendeu? O conjunto. É totalmente, né? Irracional, tipo, não é seu, dor. Isso é o furo da agulha, vai mais longe. Isso é o problema, não é a agulha em si, é toda a seringa em si. Isso. Como ela é formada e tudo é mais. É o kit. Exatamente. Eu nunca gostei de tomar injeção, mas teve uma coisa que era bem foda pra mim, porque eu vi algum episódio de Max Steel que eu lembro que quebrou uma agulha no corpo dele. Nossa! Nossa! Max Steel passou isso? Mano, pra mim é muito claro na minha cabeça que a Max Steel era muito pequena. Caraca, mano! Injeção. Porque se eu vou tomar... Que filha da putagem! E na hora, sei lá, eu espirro, fudeu. A agulha vai quebrar e eu vou conviver com ela. Então, eu não, acho que minha fobia vem de uma vez que eu fui internado. Tipo, eu tive uma bronquite muito grave, tá ligado? Eu ainda tenho, né? Mas assim, eu tive uma crise muito tensa que eu tive que, tipo... É, ficar num soro, tomar injeção várias e várias vezes, tá ligado? Então, eu acho que é daí que vem tudo isso, tá ligado? E nessa época, sim, eu tive, tipo, teve agulha que escapou do meu braço, teve agulha que quebrou, então, assim, teve várias coisas que aconteceram nessa época, entendeu? Então, isso provavelmente vem daí que eu tenho essa loucurinha minha aí. Caralho, que punk. Mas agulha é algo que eu evito. Por que assim. Que o Max Steel se machuca, mano? Imagina a gente. Né? É assim, se eu puder evitar, se eu vou no médico e ele falou, você quer tomar uma injeção ou você quer tomar 30 dias de remédio? 30 dias de remédio. Eu tô nessa daí também. É, uma boa, uma boa. Tranquilão, mas aí é um pouquinho de frescura. Não chega a ser... E eu trabalhei em hospital, né? E, cara, eu era da área de TI, eu nunca fui médico. Ah, eu acho. Mas assim, eu tinha que trocar PC na enfermaria, tá ligado? Tipo, nos lugares meio tensos. E cara, eu já quase desmaiei no meio do hospital, trampando assim, tá ligado? De ver pessoa tirando sangue ou tomando injeção, essas paradas, tá ligado? Meu Deus, imagina. Cara. Imagina o cara do TI tá trocando PC numa boa e do nada desmaia. Eu ficaria morrendo de medo, velho. Eu, como paciente, ficaria morrendo de medo. Você assistiu Jogos Mortais? Eu assisti. Nossa senhora. A piscina de agulha lá? A piscina de agulha. Como foi pra você essa experiência? Cara, eu de não boa? Olho. Eu não olho. Eu já sabia, tá ligado? Eu não olho. Cara, tem, eu vejo alguma agulha, eu fecho o olho na hora e abro depois de 5 minutos, tá ligado? E vira que segue, saquei. Tipo, eu aprendi a viver com isso, tá ligado? É um bom medo de se encarar seus medos, né? Você fecha o olho e foda. É. Cara, mas eu já tentei, velho. Eu já tentei, tipo, essa parada de encarar e olhar e ficar olhando. Cara, não, não funciona, cara. Não funciona. Eu vou encarar meus boletos agora. Fica 5 minutos de olho pra fechar. E foda-se. É uma boa. Eu também faço isso. Mas aí você tentou entrar os medos e não rolou. Meio cara, não. Esse pra mim não rolou. Que nem o da aranha, que eu tinha bastante, eu consegui. Eu enfrentei e foi de boa. Por isso que eu acho que nem a fobia, entendeu? Você enfrentou uma aranha? Cara... assistiu Homem-Aranha de uma vez. Eu tinha medo. Eu assisti Homem-Aranha e ficava meio assim. Aí depois eu comecei a ficar perto das aranhas e olhar e... fazer carinho. É porque na minha casa tem bastante aranha, entendeu? Bastante mesmo. Sério mesmo? Tem bastante aranha, cara. Inclusive tem uma... Esses dias eu cheguei em casa aqui, velho. Tinha uma tão grande, que ela tava sentada jogando FIFA, cara. Tava 4-0. Caralho. Foda, cara. Foda. Ai, porra. Eu jogo board game com as aranhas aqui. É elas que completam o time, né, Bico? Exatamente. Quando a Ju não quer jogar, você chama o Mike, que é a intimação. E você, Gabi, você tem alguma fobia? Eu tô com vergonha de falar. Não, eu tenho uma fobia. É uma fobia de uma coisa que eu não posso encostar e não posso olhar, que já me dá frio na barriga. Mas não é uma fobia de, tipo, eu quase desmaio. É uma fobia que, tipo, eu fico com frio na barriga. Que é, eu tenho uma fobia de veludo. Eu não consigo olhar pra veludo ou tocar em veludo, que eu já fico... Eu não sei por quê. Não é só isso, minha história. Mas de olhar veludo você não consegue? Veludo, é. Se eu percebo que é o veludo, assim, e aí eu, na hora que eu vejo... Sabe, se eu olho, eu sinto como se eu estivesse encostando, sabe? Eu tenho empatia pelo tecido. E puta merda. Então, tipo, você chega a sua tia com um casaquinho de veludo. Você não pode não olhar. Dá. Eu fico nervoso, eu fico retraído. A Giovana, minha assistente lá, chegou com uma caveira de veludo esses dias e colocou na mesa dela do meu lado. Eu fiquei, meu Deus, sai! Sai. Sério, ela mano? Falou, tipo... ela falou, você tem medo de caveira? Que porra de caveira? Essa porra de veludo inteira. Mano, não. Não, não rola pra mim. Eu tenho aflição, sabe? É como... É que nem areia de praia sendo arranhada. Pra mim é a mesma sensação que eu tenho com areia de praia sendo arranhada. Aranha? Areia, cara. Areia. Pega areia e arranha areia. Ah, sei. Sabe? Aquele... Nossa. Eu tô realmente segurando muito forte meu travesseiro aqui. Puta merda, me dá uma aflição. Você sabe, não faz ideia. Cara, tipo, deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Você já viu... Porque assim, o meu medo e o medo do Gu, a gente já ouviu pessoas que têm. Agora, você já ouviu falar de alguém que tem medo de veludo na vida, assim? Ou você é tipo o One of a Kind? É, eu nunca conheci alguém que falou que tem essa aflição, mas... Nossa, eu vou chegar na casa do cara com uma manta de veludo em cima de mim, assim. E apenas... Fala, oi, Gabriel. Nossa, não. Não, mas sabe que eu enfrento também o meu medo, né? Tipo, a caveira lá de veludo, eu tento fazer carinho nela. Quando eu faço carinho nela, os meus ombros, eles se encostam um no outro, de tanto retraído que eu fico. Uma coisa parecida que eu tenho com isso, mas já foi pior, hoje é de boa, mas é com isopor, cara. Eu não... Isopor? Meu pavor era, tipo, chegar alguma coisa que tinha isopor. Aí as pessoas iam... Caralho! O barulho... Mas isopor liso ou isopor bolinha? Não, isopor. Qualquer tipo de isopor. A placa de isopor, já vai. Já era, tá maluco. Não encostava. Mas assim, meu Deus, era... não podia surfar. Com aflição... É, não podia surfar. Eu não fazia esses negocinhos aí de surfar. É, aquelas crianças lá, o peito board lá, o... É, o peito jacarezinho, sei lá, qualquer porra assim. Isso. Eu não fazia por conta disso. Mas assim, nossa, não chega a ser fobia. É mais pra aflição mesmo. Era receio. É, era receio. Tipo, mano, alguém, sei lá, comprou um videogame novo, vem no isopor. Mano do céu, não faz isso. O barulho não era um problema, será? O barulho que faz aquele... Não. Que faz? Tudo, na verdade, era um problema. O barulho, o encostar, o tato daquilo era ruim e era zoado de todas as formas possíveis e imagináveis. Gente. Mas você tem fobia de barulho, tipo esse? Não, não chega a ser fobia, tem aflição com esse desopor, no caso. Mas, tipo, riscar giz na lousa, talher no prato, sou mega de boa referente a isso. Tipo, eu tenho um pouquinho de aflição, mas é, tipo, totalmente suportável, tá ligado? Não é aflição ou irritação, né? É uma coisa que mais irrita do que aflige, não? Tá mais pra aflição, no meu caso. É foda. Mas... eu não gosto de barulho, tipo, de prato em filme. Tipo, eu tô comendo no prato aqui na cozinha, vocês estão aqui, aliás, aqui na mesa, aqui todo mundo comendo e tudo mais. Pode batucar no prato com um talher que não tem problema. Agora, se eu tô assistindo um filme e tem... me dá uma aflição. Só em filme. Só em filme. Ah, que bom. Não sei por quê, cara. É, só com essa parte do filme, tá valendo. O que mais, gente? Vocês têm mais fobias? Se vocês falaram Deep Web, vocês têm medo da Deep Web? Cara, eu não tenho medo, não. Porque assim... a nojeira no mundo existe desde sempre, né? Filaram pra gente também. Então, você não chega a ter medo da Deep Web. Mas eu tenho medo do que as pessoas podem encontrar lá. Não do que as pessoas fazem lá, mas do que elas podem encontrar. Já que, então. Né? Mas assim... se alguém estiver te odiando, quiser te linchar, cara. E essa pessoa entra no Deep Web... você tem que ter medo da pessoa, não da Deep Web. Tipo, a Deep Web é só uma ferramenta, velho. O cara pode ter o telefone de outras pessoas e combinar isso, entendeu? É. Exatamente. No mas final, se a Deep Web estiver te observando? Ah, mas isso daí tá com certeza, né, cara? Você tem medo, então... você tem medo dessa coisa de, tipo... puta, seu celular tá te ouvindo... Não. Eu não tenho medo porque eu sei o que acontece. Eu acho que a privacidade é superestimada. Olha que nem Big Brother. Também acho isso. Também acho que é superestimada, mas por trabalhar por tecnologia e saber que isso acontece, pra mim não é um incômodo saber, sabia? Tipo, cara, enquanto ele tá me oferecendo coisa que eu vou comprar, mano, tô felizão, eu não preciso nem procurar. Tipo, é meio chato, cara, é meio chato, sabe? Tem um negócio no Google que, mano, ele sabe exatamente todos os lugares que você foi. Puta, é meio... mas, cara! Sei lá, eu não consigo me importar. Não acho, mas se um stalker te ver na rua e te seguir, ele vai saber exatamente todos os lugares que você foi. Mas, então, cara, pensa eu trabalho todo dia, eu bato ponto. Todo mundo sabe que eu tô lá, tá ligado? Não, mas pensa assim, Vi. Alguém hackeia sua conta no Gmail e sabe exatamente qual a sua rotina. Eu não tenho medo do Google, eu tenho medo do que as pessoas podem fazer com essa informação. Cara, pro cara hackear minha conta do Gmail, é mais fácil ele botar alguém, pagar 200 conto pra alguém e ficar me olhando aqui e sair de casa, cara. Não, cara, hackear a conta do Gmail é só descobrir uma senha, pô. Ah, é difícil, não. Não, mas você não consegue ter, você não tem acesso a isso no Gmail. Você não consegue você entrar no seu histórico não. De coisa. Não, cara, tem como sim. Ele pega pelo, se você tiver Android, ele pega pelo seu histórico de GPS do celular. Não dá pra você pegar seu histórico de GPS. Dá. Você consegue pegar seu GPS hoje, agora, no ponto. Não, dá pra saber o histórico. Mano, você isso daí, velho. O tanto de namorado e namorada ciumento que ia acessar essa porra. É isso que eu tô falando, que é maluquice, mano. Corta isso do cast, mano. A gente tá ferrando uma moçada cabulosa aí. Certo que, ó, se você... don't lie. Namora uma pessoa... que é stalker desse nível, que precisa que saber todos os esquemas, cara, termina. Cai fora. Termina. Ou você tá errado, ou a pessoa também. Ou os dois, na verdade, né? Exatamente. Cara, termina. Alguma coisa tá errada. Cara, eu sempre fui de boa nesse quesito, velho. Eu nunca peguei não. Mano, eu vou mandar o link pra vocês. Vocês não vão acreditar, irmão. Eles colocam numa linha do tempo, até com as fotos que eu tirei do carro indo para o porto. Caralho, cadê? Eu tô nervoso. Mano, esse bagulho, quando eu vi, eu falei, ó, temos um problema. E, mano, já era, você não... Mano, se você tiver pra ser preso, você consegue mostrar aqui que você não tava no lugar. Cara, mas ele tem uma pontinha no Rio de Janeiro. Ah, não, eu fui no Rio de Janeiro sim, nossa. É, amigão, eu te falei... Ele mostra, tipo, no mapa, né, o caminho que você faz. Caralho, mano, até o caminho do busão. Aff, mano, vai tomar no cu. Três lugares dirigindo. tô dirigindo, não. Ele fala que você tava dirigindo. Mano, é maluco isso daqui, velho. Quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó. Minha linha. Sua linha do tempo. Mano, a minha fica um caminhãozinho. Depois eu mostro pra vocês, calma aí. Eu estou choqueado. Caralho, Gu. Isso é muito medonho. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Cara, é por isso que eu falo. A gente tem que ter medo, porque é meio maluco isso daí. Se você for ver, cara, ele sabe exatamente aonde você foi e pensa que é o Google. Então ele tem histórico da sua localização. Mas... ele sabe exatamente os lugares que você estava e tudo mais. Caralho. Caralho, gente, isso é muito medo. Eu não tô conseguindo, não vou dormir hoje. Chegou pra mim. Acabou. O que eu tinha mais medo na internet era essa foto do Mark Zuckerberg. Que eu mandei pra vocês no WhatsApp. Porque eu acho que a sociedade vai virar isso um dia. Pra você que tá ouvindo aí no link, gente, é uma foto do Mark Zuckerberg andando no meio de um monte de gente sem olhar pra ele. Cara, e que maluco pensar que, tipo, não é qualquer pessoa, né? Então, né? Exatamente. Que coisa. Caralho. Cara, mas eu acho que... é que o futuro desse é bem, bem triste de se imaginar, né? Se você for ver... é tipo, Black Mirror. Cara, eu não sei... não sei se é tão triste assim. Imagina se você pode ser, tipo, dono do seu próprio mundo, tá ligado? Matrix? Mas você pensa... vai viver sua vida inteira com todo mundo te servindo, sem desigualdade. Mas pensa o quão triste pode ser você não ter mais interação humana, cara. Então, mas você vai ter. Você pode ter, ué. É o que a gente comentou no cast, que a gente falou sobre relacionamento. Se a gente tá cada dia mais solitário, digamos assim, um pouco mais exigente... imagina quando a sociedade estiver assim. Então, mas imagina num ponto onde essa simulação que você vive, ela consegue simular essas relações. Mas continua sendo uma simulação, não é a verdade. Fica a bolha que a gente for conversando no outro cast. Eu acho que a gente vive numa simulação, então pra mim não vai mudar, não ia mudar nada na minha concepção. É que vai ser uma simulação dentro da simulação só. É, vai ser uma simulação dentro da simulação, mas pensa que... a gente não tá acostumado a viver com isso, então a gente vai ter um choque. Se a gente vive numa simulação, a gente não sabe disso, a gente consegue levar nossa vida normalmente. Uhum. Meio maluco já esse papo aqui, mas é isso daí. Porra, total. Adoro papo maluco, velho. Cara, eu tenho um medo, que assim, é muito condizente com quem eu sou, tá ligado? Porque eu sou muito racional, sabe qual é? É. Mas, cara, é meio bizarro. Eu tenho medo, eu não sei nem como descrever isso, e, tipo, eu não consigo nem dar um nome pra isso, tá ligado? Que eu tenho medo de arquiteturas que não fazem sentido. Mas medo? Conte-me mais, vamos lá. Não consegui entender com essa explicação. Cara, imagina assim, certo? Você tá no corredor, beleza? Você entrou numa porta, essa porta tem um corredor pra frente. Tô no corredor. Tá no corredor, você tá andando pra frente, a porta tá atrás de você, certo? Certo. Beleza. Aí, beleza, você anda meia hora, você vira pra trás, ao invés de ter um corredor, tem uma parede, sabe? Você já assistiu Iluminado? Sim. Ah, saquei. Sabe aquela paradinha que tem? Eu não sei se vocês já viram, é meio que o subliminar, assim, tipo, é bem detalhado, assim, é bem no detalhe, que assim, aquela cena que o menino... tá andando de... o Danny lá, tá andando de triciclozinho lá, pelo hotel. O hotel, ele... uhum. Tipo, ele dá umas voltas que não funcionam, tá ligado? Que, tipo, não existem. Tipo, não tem como... Que não fazem sentido, é exatamente isso, tá ligado? Tipo, ele começa no primeiro andar, aí, tipo, ele dá uma volta, assim, ele faz, tipo, um quadrado, e aí ele aparece no segundo andar, tipo, é bem no fundo, uhum. Dá pra ver, tá ligado? Sim, cara, sim, sim. Isso me aterroriza, cara. De uma maneira, vocês não estão ligados. Que maluco, cara. Cara, tem jogo de videogame assim, tá ligado? Tem um jogo de terror muito bom que chama Layers of Fear. Que isso acontece o tempo inteiro, velho. E, mano, aparece essas coisas, eu grito de medo. Você já fica puto pra caralho. Saquei. Mano, eu tenho muito medo, cara. No Batman, tem um jogo do Batman também que acontece isso. Que, nossa, cara. Você tem medo de labirintos? Não. Porque meu problema não é eu estar perdido. Meu problema é eu estar montando uma lógica na minha cabeça, do meu caminho, e na hora que eu viro, e no, tipo, o que eu tava pensando não tá certo. Sabe qual é? Entendi. Tipo, pra mim, isso é tipo perder a sanidade, tá ligado? Porque se o físico, que é o que tá aqui, que é o entre algumas aspas, palpável. Não, o físico que você conhece, né? Exato, exato. Mas assim, exatamente, o que eu conheci minha vida inteira não funciona mais, eu perco a cabeça, cara, eu fico louco. Eu não sei, cara. Tá ligado? Eu tenho... Eu nunca pensei nisso. Pra mim, achei maneiro. Prédios malucos que você vê, pra você é tranquilo. Prédios? Como assim? É, eu tinha entendido, tipo, por exemplo, aquele museu de arte que tem lá. Não, isso não vai servir. Sei lá, um prédio que ele é estranho. O Oscar Niemeyer. Os prédios que tem uma arquitetura diferente, não é isso? Não, não. É, não. Isso é de boa. Tipo, isso é tranquilo. Ah, entendi. O meu problema é com coisa que não faz sentido mesmo, assim. Tipo, coisa que não teria como existir. Tipo, o Bolsonaro presidente. Não, coisa. Desculpa, gente, foi mal. Não coisa ridícula. Você tem medo. Você tem medo do Doutor Estranho? É, o Doutor Estranho é meio maluco, se você for ver. Você não, cara, fica meio zoado com filmes? Não, porque assim... É porque assim, ali ele tá numa outra realidade, entendeu? O meu, só que meu não, problema não é tipo... É a realidade que você vive agora. Isso. Você não poder acreditar nela. Isso, tipo isso. É, bom medo. Tem um. Não chega nem a ser um medo, um pavor, nem nada, mas algo que eu não faço, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, é me olhar no espelho à noite quando eu vou no banheiro. Vou olhar pro espelho. Tipo, puta, mano, à noite, velho, dou vontade de ir no banheiro, eu vou ter que ir. Eu não olho no espelho. Por quê? Porque eu tenho medo de ver algum espírito, alguma coisa. Mesmo acreditando no espiritismo e tudo mais, eu tenho medo de ver. Foda-se. Cara, eu tive medo desse. Eu tive uma época que eu tinha medo desse medo aí também. Ah, então. Mano, você sabe. Não, sabe uma coisa que eu tinha quando eu era mais criança? Eu dormia num quarto que era só eu e meus irmãos. E aí, na frente, eu dormia no chão, porque era tipo uma beliche, um chão e o berço, meu irmão mais novo dormir. E aí eu dormia no chão. E na minha frente tinha um armário que era só de espelho, até aí suave. E aí, no Born This Way, da CD da Lady Gaga, tem uma música que chama Bloody Mary. E aí eu super fritando na música Bloody Mary, e depois eu percebi, eu já falei duas vezes, ok, ótimo, depois que eu percebi... Você falou três, na real. Então, eu falei três, eu tô com cagaço agora. Depois que eu percebi que na música ela fala também três vezes Bloody Mary, e eu super cantando no quarto, e os pés na minha frente. E agora eu sou aqui, ai caralho, agora eu tô com cagaço, por que eu vou ficar isso? Olha, a chupa tá gritando, ó. Caralho, velho. Que filho da puta. Eu fiquei com medão agora, velho. Eu fiquei com medo, velho. Eu achei que era o cu, velho. Tá, mano, tá tudo bem? Meu Deus do céu. Eu não vou ficar aqui, não. Aí, eu tô atrás do meu armário aqui. Então, o armário que é arara. Agora, tá bem. Eu vou tirar uma foto sua aqui, ó. Vai virar a capa do podcast. Fica aí, ó. Tá que nem o Here's Johnny. Aí, pronto, ó. Capa do podcast, você já tem, ó. Mas então, eu tenho medo de jogar pro espelho. Mas uma coisa que eu tenho muito medo, gente, muito medo mesmo, é de filme de terror. Tu tem medo de filme de terror, né? Cara, não assisto filme de terror. Não assisto. Tipo, mano, ah, bom filme bom. Tipo, eu queria ver aquele filme que saiu ano passado, ano retrasado, chamado A Bruxa. Todo mundo falou, cara, é um filme da hora. Todo acabei de assistir, mas é da hora. É um puto de um filmão. Que bom, eu não vou ver. Mas esse fim de semana que você tava aqui em casa e a gente ofereceu outro, eu acho. Eita, que a gente ofereceu pra assistir It, você ficou de boa. Mas porque pra mim It não é terror. Como mano, assim? Mano, você não assistiu It. Você não assistiu It. Eu não assisti o primeiro. O primeiro. O último você assistiu e você não achou terror? Clássico. Não. Pra mim o It normal é mais um filme de drama. Caralho. Porra. Caralho, a Xu chora quando eu assusto ela com esse filme. Mas é que a gente não gosta de palhaço, né? Não, não é isso não. É por causa da entidade mesmo, medonha, que é o It. Ah, não. O It eu acho de boa, velho. Eu achei o filme muito mais drama do que terror mesmo. Ah, Gusto tá liberado pra assistir filme de terror, então. Se você achou isso de boa. É, eu também acho. Não, tá liberadaço. Não, não tô liberado não. Nem fudendo, velho. Eu fico sem dormir. Assista aquela série que a gente falou pra você. O Residência Rio. É verdade. Residência Rio. Mano, é muito mais drama do que terror. Não, cara, mas assim, você não tá entendendo. Eu assisti, mas foi no cinema que tinha mais gente. Pra eu colocar sozinho no meu Netflix, não vai rolar, meu amigo. Hoje não. Coloca aqui em casa, desiste. Nem, mano, não, sério, não. Tô de boa. Pra quê? Não preciso. É que assim, é o tipo de coisa que eu olho e falo, mano, eu não preciso passar por isso. Você tem lembrança de algum filme de terror que você assistiu que você deve ter assistido algum filme e tem algum que você lembra e te assusta até hoje, talvez por isso, cara, que tenha medo? Eu vou contar um bagulho, vocês vão rir muito da minha cara, velho. Muito mesmo. Opa, bora lá. Não é um filme que eu lembro, mas é uma coisa que eu fiquei com medo, fiquei com, tipo, com muito medo e eu não consegui dormir nesse dia. Eu tava na casa de praia de um amigo meu quando eu era bem pequeno, eu tenho 6, 7 anos. E passou na porra do Fantástico contos de terror. Só que não era conto de terror. Era tipo o lobisomem. Cara, caraca. Eu fiquei morrendo de medo dessa porra e não dormi à noite. Então assim, eu tem algum filme que eu lembro que eu vi? Não, cara. Eu vi o Exorcista, esse foi o único que eu tentei ver. E falei, não é pra mim, não vou assistir, nem terminei. Caralho, mas esse foi a única coisa de passagem de terror, assim, foi, mano, um conto do Fantástico, mó escroto sobre lobisomem, que me fez não dormir. Aí eu falei, mano, não quero mais ver essas histórias. E cenas em filmes de aventura que são mais tensas, assim, cenas que são mais terror, assim, tipo, no próprio Harry Potter que tem a cena do lobisomem, isso não te dá um nem nada? Não, não. Meu problema é tipo, com possessão, espírito, essas coisas, meu. Não é nem com bicho. Tipo, Babadook eu quero ver, cara. Quero ver muito Babadook. Babadook é bom, hein? Mas fico meio assim também. Tem muito filme de terror que eu gostaria de ver. Por conta disso mesmo. Tá. Mas acabo não vendo por mim. E filmes tipo mais gore? Filme tipo Jogos Mortais, Albergue? É de boas? De boas. Jogos Mortais, não recomendo tentar assistir todos. Porque eu falei, vou maratonar Jogos Mortais. Assisti 4 seguidos. Eu passei mal. Cara, eu já maratonei. Eu já maratonei eu também. Legal. Nossa, eu acho legal, porque quando você chega pra mim no quarto, você já tá sedado. Você, tipo, vai, mata isso, morre. É, bem isso aí. Eu fiquei meio zonadão. É que eu, na real, eu acho que eu sou bem sensível pra essas paradas, sabe? Como terror, qualquer coisa do gênero, assim. Então eu sempre evito, se possível. Porque qualquer coisinha tipo de filme me deixa meio, sei lá, pra chorar eu sou fácil, pra emocionar eu sou fácil, então o terror também me pega fácil. Eu acho que de filme de terror, o que eu mais lembro é o que eu contei pra vocês, da Samara, porque, mano, sim. Cara, se eu vejo uma TV chuviscando, o que quer que seja chuviscando, e o gelo na porta do Pachu aparece, eu fico, senhor, me salva, que eu acho que a Samara vai aparecer e sair. Lembra que eu falei que eu não posso ver filme de ver espelho? Porque eu acho que a Samara vai sair do espelho pra mim. Não, a Samara é só da tecnologia que ela sai. Fica só. Ela sai do celular. Ela sai do celular. É muito. Não vai conseguir olhar mais pro celular. Eu tenho. Esse medo não vem do filme. Porque. Eu vou falar já o que é o medo. Mas não vem do filme. Porque pode parecer que veio do filme que tem a Paris Hilton no elenco, mas eu descobri, vou pegar minha carteira aqui, botar em cima da mesa, lá em Londres, que eu tenho medo de bonecos de cera. Mano do céu! Sério, Gabs? Então, não. Conta de novo. Não, eu contar não porque nem conheço, então. Saber. Conta aí. Ó, o que acontece? Eu descobri que é que tem um filme, A Casa de Cera. Eu assisti A Casa de Cera lá quando era criança, de boas, eu assisti e reassisti de boas, não tenho medo nenhum. Agora, o que acontece? Estou aqui nesse belo museu. Nesse belo museu, a gente tem algumas salas que Madame era no... Era o HMS Belfast, que é o barco que tem da Segunda Guerra Mundial, que foi o primeiro aí e o último a voltar. E ele virou um museu lá. E aí, você tá entrando lá, você anda no barco, você entra em todas as áreas do barco, tipo, a área da cozinha, a área da lavanderia, a área onde ficavam os marujos, a área... Cara, tudo... Mano, que eu tenho muita vontade nesse pico aí, velho. Tenho muita vontade muito foda. Pico. Tanto esse quanto o bunker do Churchill, que é muito perto um do outro também. E foi nesse dia que eu descobri meu medo de boneco de cera. Foi muito, acho que foi mais até no bunker do Churchill, porque também tem o bunker, que é onde ele ficava soterrado lá, pra se desse bosta, tacar sem bomba e tudo mais. E aí, nesses dois museus, nos lugares onde eram reais, né? Eles recriavam a cena. Então, tipo, tinha uma pessoa no telefone, eles metiam um boneco de cera no telefone, assim, na mesa, com tudo decorado. Uhum. Legal. Só que aí, cara, eu fui lá mó feliz, assim, vou olhar aqui essa sala. Eu olho, e aí meu problema qual que é o seguinte. Eu olho e vejo a pessoa. Vi a pessoa, beleza. A pessoa não se mexe. Por um milésimo segundo. Eu vejo, sabe? Porque a gente percebe quando a pessoa tá viva. E aí eu tomo um puta susto. Eu não sei porquê. Fico, ah! E aí, cara, e aí esse dia foi um dia bem assustador pra mim. Até que teve um momento que eu estava no barco de novo. E aí eu tava andando lá no barco de boas e tinha uma janelinha pra você olhar o setor da cozinha. Aí peguei, olhei o setor da cozinha. O que que tinha ali? Um boneco de cera. Aconteceu o quê? Assustei. Continuei olhando pro boneco de cera. O boneco de cera se mexe. Era uma pessoa. Assustei de novo. Cara, caralho! Não rolou pra mim. Chegou num ponto que eu tava andando em um museu. E aí era um museu tipo de. Um museu totalmente fora desse aí. Era um museu de arte mesmo, quadro. Acabou. E aí eu fui entrar numa salinha e tinha um boneco de papelão. Aquela história de papelão eu assustei. Caralho. Oh, mas você foi no Madame Tussauds lá, né? Madame Tussauds? Então, porra, o Madame Tussauds estava preparado. E é porque eu tinha rostos familiares ali. Ah, entendi. Não, o Madame Tussauds foi de boas. Foi de boas porque dava pra ver. Eu sabia que eram bonecos. Eu sabia que eu fui preparado pra aquele lugar. Agora, quando aparece de supetão, tipo quando eu vou dirigindo pra Botucatu. Aí tem uma estrada que você pega lá. Não é pra Botucatu. Aliás, pra qualquer lugar. Você tá pegando estrada, tem estrada em obras, eles botam os bonecos com a bandeirinha parada pra você, tipo, tomar atenção. Ah? Nossa, eu nunca vi isso. Tem uns bonecos de madeira, como se fossem pessoas de colete. Os bonecos de madeira com a bandeirinha assim parada, com a mão direita ou esquerda estendida, segurando uma bandeirinha. E é tipo, cara, uma placa. Cara, eu nunca vi isso. Eu sempre vi uma placa de pessoa. Assim. Sério mesmo, é uma placa de pessoa, cara. E eu assusto com essa pessoa, que não é uma pessoa de verdade. Eu vou procurar pra vocês e vou botar aqui no link do post. Placa não, de pessoa de segurança. É bem e eu tomo susto com isso até hoje, mano. Eu tenho medo de, tipo, de tomar susto mesmo, cara. Eu não tomo susto com filme de terror, com grito, com nada. Mas com isso pergunta, Gabs, você tem medo de manequim? Depende do manequim. Tem uns manequim que me assusta pra caralho, cara. Eu tava andando no Central Plaza. Estava eu andando no Central Plaza. Passei pela C&A, assim. Ok, C&A, tudo bem? E aí tem um corredor da C&A até a Pernambucanas. Nesse dia, o corredor estava decorado para o verão. Só que o que acontece? Era uma fileira de manequins bizarros. Manequins tipo Slenderman, sabe? Com a perna e o braço gigante. Manequins deitados, tipo, numa esteira. E eu passei. Acho do meu lado, eu segurava o braço dele e falei, meu Deus, é hoje que eu tô sendo levado, senhor. Eu tenho dois manequins também. Tem uns manequins que me assustam pro caralho, eu vou te dizer essa. Deixa eu ver se eu acho um boneco aqui. Vamos, a gente história de sustos, vocês têm? Um susto muito, cara, grande que vocês passaram e tudo mais. Susto de gritar? Cara, é, tipo, eu... Cagaço, alguma coisa assim. Cagaço, não, sim. Não vale dois malucos em cima de uma moto. Cara, eu sempre gosto de assustar as pessoas. Dois. Só que, infelizmente, só por isso, porque felizmente por todo o resto, eu casei com a pessoa que mais toma susto da face da Terra. Assim, ela não toma susto tipo de boaça. Ela quase morre com qualquer coisa. Tipo, se eu chamar ela, ela tá lá no quarto. Se eu chamar ela e falar, amor, ela assusta pra caralho. Tá ligado? Caralho, por que você não me falou que você ia me chamar? Sei lá, eu não entendo. Por que você não me falou que você ia me chamar? Eu já não consigo não assustar ela, tá ligado? Só que assim, eu tenho vontade, às vezes, de, tipo, sei lá, ela acorda de madrugada e vai no banheiro, e aí eu acordo também, eu tenho vontade, tipo, de esconder atrás da porta do banheiro, na hora que ela sair, eu dar um puta susto. Nossa, velho! É bem gostoso, tá ligado? Aquela possibilidade que você enxerga, que ela tá ali na frente, isso. E você tem que ponderar se você faz ou não. Putz, é, cara, isso é foda, né? Porque, mano, na balança de, tipo, se eu fizer, eu vou ter que dormir no sofá ou não vou? É, não, então. Dormir no sofá não é o problema. Eu acho que o problema é, tipo, eu ficar viúvo, tá ligado? Tipo, é real. Ficar viúvo, porque tu vai morrer. Cara, é sério, velho. Porque, enfim, é complicado, cara. Qual foi o maior susto que você deu nela? O que você mais lembra? Mano, todo dia, cara. Todo dia, tipo, hoje, sei lá, eu cheguei na faculdade pra buscar ela, ela assustou, tá ligado? Tipo, é daily basis, tá ligado? Nossa. Eu dou um susto na Chu, que ela não gosta de ter, porque ela, eu dou um susto, ela começa a chorar. E aí eu fico, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? Teve um dia desses que eu tava assustando ela aqui em casa. Aí, por algum motivo, ela foi pro banheiro. Aí ela fechou a porta. Aí eu fechei a porta do quarto, eu fechei a porta do outro banheiro, do escritório, e fechei, fui fechando assim, batendo na porta, batendo. Pra não ouvir o barulho. E aí, a porta do quarto, eu abri bem devagar e ela não conseguiu ouvir. E ela tava assim, amor, amor, amor. Aí eu peguei a porta do banheiro e abri, tipo... Mano do céu. Bom que ela tava no banheiro porque ela se mijou na hora, tadinha. Nossa, cara. Ela começou a lacrimejar pra caralho. Ai meu Deus, desculpa. E eu rindo. E eu, desculpa. Tipo, você se arrepende de ter feito a parada. Eu me arrependo, mas vale a pena ao mesmo tempo. É tão horrível que você se arrepende. Você fala, deu certo, mas você se arrepende, deu certo. Puta, mas não era pra ter dado, tá ligado? Não era, cara. Não era, não era. Nossa, você é louco, velho. Se eu meto um dessa aqui, mano, é... Cara, é sério, não é zoeira que eu tenho medo de ficar viúvo. De infarto. Ai, eu adoro susto, gente. Eu tenho uma história de susto. Essa é uma história meio longa, mas, cara, foi um bagulho que eu... Manda. Me orgulho muito na minha vida. Você que deu susto. Cara, ouvi essa, não é que eu dei um susto. Foi o maior susto coletivo que eu já ouvi a história de alguém contando. Meu Deus. Eu tinha uma prima minha, ela, a gente foi criado muito perto. O nome dela é Tainá. Hoje ela tá lá na Austrália e ela tem 24 anos. Vai fazer 24 anos. Ah, aí tá. A Tainá foi fazer 18 anos. A Tainá foi fazer 18 anos, aí ela tinha uns amigos, ela falou, vamos fazer o seguinte, a gente tá indo pra um sítio, você não quer ir? Eu nem conheci os amigos dela. Eu falei, mano, demorou, vamos lá, vai ser mó da hora. Aí a gente foi pra esse sítio. Festinha. E, cara, festinha, baladinha, pra todo mundo bebendo, piscina, o cara é quatro. Padrão, né? Padrão. Fica pau amarelo. Todo mundo se divertindo. Aí o que acontece? Aconteceu uma parada. Me orgulho hoje? Não, talvez eu pudesse matar. Mas eu fiz. O que aconteceu? Quando a gente separou os quartos, né? Tinha meio que o sítio, onde a gente tomava o café da manhã, o salão de jogos, a piscina, a sala de confraternizar, onde a gente colocou as musiquinhas tals, e meio que você passava por dois lagos e você subia pra ir pra onde ficavam os quartos. Aí beleza, a gente subiu, foi pros quartos. Aí o que aconteceu? Elas pegaram as nossas cuecas e trocaram de mala. Pegaram todas as cuecas dos meninos que ficaram no quarto e trocaram de mala. Aí a gente falou, filhas da puta, vamos fazer alguma coisa em troca. A gente pegou e, puta, uma coisa besta, né? Brinco de jovem. A gente pegou e embolou todas os sutiãs delas, mexemos na bolsa, pegamos sutiã, embolamos todos e fizemos uma grande bola. E começamos a jogar bola com o sutiã das meninas. Nossa! Errado pra caralho. Calma que a história nossa nem começou. É, não, exatamente, eu tô querendo saber da onde sai o susto, tá ligado? Você tá achando filho da puta agora? Calma. Tem mais. Aí, beleza, as minhas foram lá e retribuíram como? Elas pegaram nossas roupas. Cueca. E não todas as nossas roupas, nossas malas. Colocaram num colchão de água, de ar. Sabe aqueles colchão da Intex, azul? Todo mundo já viu um colchão desse. E jogaram no lago. Jogaram no lago? Caralho! Nossa, mano, elas em cima. Mano, essa galera dá umas brincadeiras meio brutas, hein? Eu pensava. Brincadeira séria! Aí a gente falou, irmão, agora é guerra. É guerra, então, vamos. Alguém morreu. Calma. Isso daí, mano, foi tipo no primeiro dia, tá ligado? Caralho. Aí a gente falou. Morrendo de medo da gente fazer alguma coisa, a gente falou, não, pô, fica tranquilo, a gente não vai retribuir, acabou aqui, é nóis, aqui é a vingança. Não, como vocês pegaram as roupas? Vocês foram no lago lá, pegaram de boa? É, ou vocês perderam as roupas? Teve que se jogar no lago e vim dando tapinha. Caralho. Aí beleza. Aí, mas beleza. Nada caiu no lago, caiu. Não, nada caiu no lago. A dignidade. Mas aí beleza, né? Daqui certo, fomos pra baladinha. Aí esse foi mesmo o dia da festa mesmo, que tipo, a gente cantou parabéns pra ela e tudo mais. Aí a galera começou a beber, só que adolescente não sabe beber, né? Vocês sabem disso. Adolescente só sabe 18 fazer anos, você podia beber já. É, já podia beber, né, gente? A gente não pode consumir de álcool por menores. Isso. Aí começaram a beber. Pô, beleza, pá, curtição, tudo mais, umas duas da manhã. Uma da manhã, mais ou menos. Ah, vamos dormir, já tava todo mundo muito louco. Muito louco. Só que um dos moleques, sei lá, as meninas beberam mais que os caras, tá ligado? Então, beleza, acabou aqui a graça, vamos pro quarto. Aí a gente falou, mano, já sei como a gente vai zoar elas. Mano. Na porta do nosso quarto, tinha meio que um buraco que dava pro teto. Aí que começa o susto. Que dava pro teto, tipo, meio que a laje, sabe? Onde fica o telhado e tudo mais. Aí o menino falou, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui e fazer um barulho no quarto delas. Aí ela falou, nada, vamos ver como vai ser. Ah, mano, demorou, vamos fazer isso. Aí a gente ficou com o moleque lá. Como todos os banheiros, os quartos tinham banheiro, a gente falou, ó, se elas aparecerem aqui, mano, já era, tá resolvido. Fala que o moleque, ele tá no banheiro passando mal e tá pronto. Beleza, vida que segue. Aí a gente ficou com o moleque lá. Só que, mano, o barulho que ele fez, ele pegou um pedaço de telha, o barulho era muito macabro. Parecia que, tipo, tinha alguém arrastando um pedaço de ferro, alguma coisa assim. Ele ficou fazendo isso uma meia hora, mano, sem parar. Aí as meninas vieram bater no quarto. Porra, para com isso, tem criança no quarto e tudo mais. Ah, tinha uma prima minha. Criança no quarto? É, tinha uma prima minha que na época tinha 13 anos, tá ligado? Aí beleza, ah, pegou, saiu, ela foi. Aí, mano, e as meninas estavam meio loucas. Então não tava tão pensando bem o que tava fazendo da vida, sabe? Não teve o discernimento de pensar que alguém tava lá em cima. Aí continuou. O cara continuou fazendo barulho. Continuou fazendo barulho. E as meninas se assustando. Aí elas vieram aqui e falaram, gente, vocês podem ficar no quarto com a gente porque a gente tá morrendo de medo. Ah, então, já passaram... Já passaram, a gente falou, mano... Love. Aí a gente falou, mano, tem potencial essa brincadeira. Essa brincadeira, mano, o menino não tava mais lá em cima. O menino tava mais lá em cima. Certeza. Não, o menino tava lá em cima. Elas o barulho continuou, o menino apareceu lá embaixo. Aí falaram, onde tá ele? A gente falou, não, ele tá passando mal do banheiro, vomitou, trepou a porta e tá lá ainda. Ah, beleza, tá lá então, de vida que segue. Aí, cara, o que aconteceu? A gente falou, mano, dá pra deixar essa brincadeira ainda mais da hora. Aí um dos meninos, ele falava que ele tinha mediunidade e ninguém acreditava. É, tipo, meio que calhou disso daí e falou, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar não. Que eu vi alguma coisa e eu tô ouvindo os espíritos me falando alguma coisa. Só pra deixar elas com mais medo, tá ligado? A gente falou, mano, demorou, ficou na hora. Aí o que, que o cara fez? Caramba. Ele usava a lente, ele pegou a lente dele, inverteu e colocou pro olho dele irritar, ficar muito vermelho. E ele meio que. Filho da puta! Tava chorando porque ele falou que viu. É, nossa! Aí ele chegou. Não, calma. Aí ele chegou pras minas calma. E falou. Calma. A Júlia tá se cagando de medo aqui, caralho. Ela piora muito ainda. Aí ele falou, gente, o negócio é o seguinte. É o espírito do caseiro que morreu aqui. E ele tá morrendo, ele não gostou porque a gente veio aqui, trouxe festa, trouxe barulho, e eles não estão se sentindo caralho, bem. Velho. Eles pediram uma oração num quarto pra gente poder pra ficar de boa. Aí a gente, mano, eita caralho. Aí ela falou, não, vamos fazer o seguinte, só que eles pediram que seja um quarto que não esteja bagunçado. Mano, você acha que espírito vai pedir isso, cara? Aí a gente falou, vamos pro outro quarto. Tinha um terceiro quarto, que era um quarto todo branco. Não tinha móveis, não tinha nada. Aí vamos lá. Só que o que aconteceu? O cara que tava no teto ouviu isso. Aí ele fez um bagulho que eu achei muito feio da putagem, mas foi muito da hora. Quando as meninas foram passar pra ir pro outro quarto... Ele colocou o braço pra fora. Mano, no momento que as minas viram isso, elas começaram a chorar. Mas, tipo, chorar muito. Muito mesmo. Mano. E assim, e mano, olha como nossa cabeça é foda. Porque a gente pensou, mano, é um braço normal. as minas juravam que viam o braço todo ensanguentado. É, velho. Caralho. Caralho. Aí, mano. Aí delírio falou, coletivo, cara, isso daí. Aí a gente falou, mano, fodeu, as minas já tá. E assim, a gente não podia voltar atrás. Porque, mano, imagina, as minas passam um susto desse que elas. Como elas iam ficar puta com a gente? Lembrando que isso começou porque elas trocaram nossa cueca de bolsa. Tá ligado? Ah, foi que... delas. Não, mas beleza. Aí todo mundo foi pro quarto e falei, gente, vamos acabar com a brincadeira. Aí a gente foi pro quarto. Mano, elas faziam uma oração de mão dada, chorando, velho. Mano, e eu tava me sentindo mal porque eu falei, velho. Porra, total, velho. Isso deve ser crime em algum país, velho. É, tipo, beleza, velho, vamos acabar com a brincadeira. Aí, mano, caralho. Beleza, passou a brincadeira e tudo mais, aí a gente teve que dormir no quarto delas, pegar os colchões. Mano, isso lá. Não é brincadeira, mano. Aí o cara desceu, tipo, quando ele desceu, ele ainda teve que se fingir que tava meio mal, ainda passando mal. Muito. É, qualquer coisa assim, aí pegou, jogou o lençol em cima e tava cascando o bico, tá ligado? Cascando o bico. Só que ele não podia falar nada, por quê? Porque as meninas iam ficar putas com nós. Sim. Com toda razão. Eu ficaria. Aí beleza, a vida que segue. Aí, essa foi a história de tipo, mano, as meninas chorar de medo, achando que o coveiro tava mal. Aí o que aconteceu no outro dia? A gente falou, mano, dá pra deixar essa história um pouco mais da hora. Caralho, velho, como assim? Caralho, vocês já. Caralho, você já tava sentindo mal na noite. Aí na manhã seguinte você falou, vamos piorar. Mas adolescente, cara. Adolescente só faz merda. O que a gente fez? A gente pegou algumas coisas assim de. Sei lá, molho de tomate, qualquer coisa vermelha que desse pra fazer virar sangue, e passamos num osso. E meio que deixamos num quarto. Mano, quando as minas viram isso no quarto. É um osso. Tinha uns cachorros que tinham um osso. Um osso, sei lá, de qualquer coisa assim. Sim, sim, osso de cachorro mesmo. As minas deram um grito e começaram a fazer as malas e quiseram ir embora, tipo, 1 hora da tarde. Era pra gente ir embora 8 horas da noite. Caralho, velho. E aí o rolê. Vocês vieram o rolê, velho. E assim, elas acreditaram nisso uma semana. Tipo, minha tia, que é mãe dela, teve que contar. Não, os moleques fizeram isso. Senão, mano, elas estavam acreditando até hoje, velho. Não, e aí, mano, a história foi essa, tipo... Hã? As meninas não sabem disso até hoje, então? Não sabe. A minha tia contou porque minha prima falou que tava tendo um pesadelo com a parada. Foi um susto. Nossa, mano. Foi uma brisa meio errada, assim. Mas na hora. Caralho. Mas coisa que adolescente. Adolescente faz merda. Mas, mano. Caralho, foi... mano. Essa foi da hora, velho. Talvez tenha algumas coisas que eu esqueci no meio, mano, faz muito tempo. Mas, velho, foi da hora. Qualquer dia eu trago aqui minha prima pra ela comentar desse aniversário dela. Aí ficou conhecido como o aniversário mal assombrado. Cara, eu tenho uma história também, só que essa não foi engraçada, não. Vou te contar uma cabra aí, velho. Cara, meu irmão. Essa do Gustavo é foda. Não sei o que você disse, se eu acho que é errado, se eu acho que é maldade, se eu acho que é realmente medonha. Eu não sei o que eu acho, cara. Mano. Não, é errado, gente, não faz isso, não. É muito errado, velho. Não faz isso, não, sério. Mas se fizer, manda um e-mail aqui pra a Eka, tá pra gmail.com, que a gente vai contar essa história. Se você fez, manda e-mail. A gente vai gostar de ler aqui. Pode mandar. Cara, meu irmão, eu tenho um irmão que hoje tem 19 anos, que ele... Minha mãe é espírita e tal, né? E meu irmão acompanhava ela nos lugares que ela ia e tal. E aí falavam que ele tinha mediunidade e tal, né? Aí show, né? Padrãozinho. Pá, eu sempre fui cagão com essas coisas. Mas é padrão. Aí um dia, eu ficava muito sozinho com ele, né? Porque minha mãe trabalhava e tal. Estava eu sozinho com ele, de boaça, tranquilão. Ele tava jogando videogame na sala e eu mexendo no computador no quarto, certo? Boa. Até que ele vem da cozinha chorando. Ele tinha, tipo, sei lá, uns 6, 7 anos, tá ligado? Ele veio da cozinha chorando, mas tipo, de lágrima, total, tá ligado? E falou, Vitor, eu tô com medo porque ela tá na cozinha e ela sabe que a gente tá aqui. Como assim? Amigo, eu saía de casa. Fácil, cara. Fácil. Pegava minhas coisas e eu ia fugir pra Bahia. Você manja quando o cu tá tão fechado que não passa o Wi-Fi com manteiga? Não passa o Homem-Formiga. Tá ligado? Mano, não passa, velho. Não passa. Cara, nem no subatômico lá da vida. Cara, você não tem noção, velho. Mano, meu cu fechou tanto. Só que assim, tipo, pô, sou o irmão mais velho, né, velho? Não posso deixar o moleque. Falei, não, mas mano. Ele falou quem era? Tá? Não, ele só falou isso. Ela tá na cozinha e ela sabe que a gente tá aqui. Meu Deus. Só que assim, ele tava muito aterrorizado, tá ligado? Eu falei, mano, calma aí. Eu falei, não tem ninguém lá. Por fora. Por dentro, eu tava, mano. Por dentro, que quer fugir pra Bahia, fácil. Cara, você é louco, tava com muito medo. Aí, beleza. Eu falei, não, vamos lá na cozinha. Porque você vê que não tem nada. E aí eu fui. E ele não foi. E aí eu fui lá, tal. Eu falei, ó, tá vendo, ó? Aqui não tem nada, não tem ninguém aqui. E aí ele foi pra cozinha devagarzinho, assim, e falou, é, nossa, ela, eu acho que ela já foi embora. Tipo, sabe, soluçando, assim, sabe? Mas tava e ele, cara, nunca mais contou essa história? Nunca mais falei com isso dele. Falei disso com ele, cara. Eu tô até medo de falar. Mas já teve dia, assim, tipo, de eu estar com os amigos na rua, assim, com ele também. E aí ele falar, ô Vitor, você sabe que a gente não tá sozinho aqui, né? E aí eu falar, claro, cara, tem os moleques aqui. Aí ele falou, não são eles que estão aqui com a gente, é outra pessoa. Eu falei, tá bom, tranquilo, vamos lá. Pra que compartilhar? Guarda pra você. Não, eu acho que eu fui uma presença de ajuda, de auxílio pro meu irmão nesses momentos aí, eu acho. Ou não, sei lá. Então, eu tenho duas histórias. Uma história é de um pesadelo, que eu acho que pesadelo a gente pode falar depois, né? E uma é de uma prima minha. A gente tava na casa da minha avó, ela tinha o quê? Uns 15 anos. Tava eu, mais três primas minhas. Aí, beleza, isso era de noite. A campainha tocou. Calma. Tá tudo bem. Desculpa, tudo bem. Não era um anão. Pode ficar tranquilo. Aí, a minha avó subiu, eu subi com ela e não era ninguém. Aí a gente, tá, beleza. Aí descemos de novo. Campanha tocou. A gente subiu de novo, não era ninguém. Aí a gente, puta merda, o que será que tá acontecendo? Terceira vez. E aí eu subi sozinho, não era ninguém de novo. Nesse momento, a minha prima, eu vou nomear ela Camila, ela começou a chorar. Chorar e chorar. Gente, Camila, o que foi? Ela falou, e ela começou a desesperadamente dizer que era o homem do balde. Que o homem do balde chegou. O balde? É, e ela começou, tipo, homem do balde! E eu, caralho, que homem do balde? Não tem homem do balde, não sei o quê. E a campainha tocou de novo. Aí eu fui lá em cima de novo, falei, cara, aí eu subi. Aí, cara, eu era 15 anos, e eu não era uma pessoa muito corajosa, aos meus 15 anos. Só que só tinha eu lá, minha vozinha, minhas primas mais novas, eu falei, cara, tem que ir. Vamos lá, porque minhas primas estão aqui chorando, minha avó não consegue ficar subindo essas escadas. Aí eu subi, cheguei lá em cima, não tinha ninguém de novo. Aí eu abri o portão, olhei pra direita e olhei pra esquerda. Aí lá no fundo, na praça, tinha uns moleques lá. Eu falei, esses moleques, só pode ser. Aí eu falei, não, agora eles vão ver. Beleza, fechei o portão, desci. O que que eu fiz? Eu com a minha toda coragem de 15 anos, peguei duas garrafas de Skol que meu avô tinha, quebrei elas ali no jardim. Nossa, falei, agora eu quero ver. Cara, eu virei do nada o MacGyver. Eu falei, cara, eu vou entrar no vidro dessa pessoa. E a Camila, o homem do balde, o homem do balde. E ela chorando ainda. Caralho, aí eu subi, aí, cara, tocou a campainha, eu tava lá em cima já. Falei, agora chegou. Aí abri o portão, não era ninguém de novo, e eu comecei a gritar pros caras lá longe. Eu falei, caralho, vocês podem parar com essa merda, seus filhos da puta, eu gritando. Todo corajosozinho ele, né? Só que tava por dentro, eu tava querendo me matar. Beleza, desci. Aí eu falei, agora vai acabar. E a campainha tocou de novo. Cara, aí eu subi. O que que eu descobri? Que a campainha estava emperrada. E era isso. E da onde atirou a porra do homem do balde? E da onde que atirou o homem do balde? O que que a gente vai falar agora? Pesadelos? Digam pesadelos que vocês lembram. Cara, eu vou contar o pesadelo que eu tive essa noite. Conta então, novidade. É, não é nada muito louco, primeira mas... Primeira mão. Primeira mão, pesadelo do Vitor. Primeira mão, pesadelo do Vitor. Cara, eu estava com a Juliana. Eu estava visitando a família dela. É, eu acho que era a família dela, alguma coisa assim. É, era alguma coisa assim, que era em Brasília. Só que era tipo do interior de Brasília. Por que Brasília? Não sei, nunca fui pra Brasília. Talvez. Uma vontade reprimida. Você sabe quem mora em Brasília agora, né? Ah, é, o tio Bolso. Puta, total, família da Ju, Bolsonaro. Olha, eu ia pedir pros ouvintes analisarem meu sonho, mas aí, ó, já vou mandar aí. Beleza. É. Nossa, cara, agora vai fazer total sentido meu sonho, cara. Vocês acabaram de desvendar meu sonho, mano. Mano, caralho. Estamos porque aqui assim, todas as terças-feiras, quintas. Eu tive que ir em algum lugar lá, no centro da cidade, porque era meio que no interior a casa, tá ligado? Era tipo num sítio, não, era tipo no interior, tá ligado? Tipo um lugarzinho meio bizarro, assim. Interior de Brasília, não tem nada específico no interior de... Tipo... É, eu nunca fui pro interior de Brasília, nem sei se é assim. Nem era sei tipo se existe roça. Interior de Brasília, tá ligado? É, acho que não, provavelmente não. Enfim, aí, beleza. Aí eu fui lá pro centro da cidade, aí eu tava lá no meio, começou a pegar fogo. Geral. Pegar fogo, cama. Mano, só que assim, pegar fogo pesado. Tipo, eu lembro de eu ver uns prédios assim, ó, com os fogos pegando nas janelas. Cabuloso, assim. Cabuloso mesmo. Eita, porra. Tá ligado? E é isso. Aí eu tinha que voltar e convencer ela pra gente ir embora, porque tava pegando fogo em Brasília, porque tinha sido eleito. Não, brincadeira. Mas eu tinha que convencer ela a ir embora. Porque o inferno tava chegando a Brasília. É. E ela não queria ir embora, cara. E aí eu falei, não, vamos, porque, puta, vai dar merda aqui. E aí eu fui lá e comprei umas bolachas pra viagem, sei lá. Eu tenho sonhos estranhos. Eu tenho um pesadelo que é... Tem um pesadelo que é mais tenso e tem um que é meio bizarro. Qual que é o meu primeiro? O bizarro, eu adoro o sonho bizarro. Tenho sempre. O bizarro é rapidinho, o bizarro. Mas eu tive ele quando mais criança também. Aliás, ambos eu tive quando mais criança. É, um desses é que eu, tipo, deitei pra dormir. Pá, dormi. Aí eu estava numa sala, parecia meio acinzentada, assim, meio de concreto a sala. E aí, do nada, acende uma luz muito forte na minha cara. Imagina como se fosse um farol, mas um farol só. Sabe, uma lanterna, bem pum, na minha cara. Falando pra mim que eu não ia acordar, que você não vai sair daqui, você tem que ficar aqui. E eu tentando responder, falando, mano, eu quero acordar, eu não posso ficar aqui. E a luz, não, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. A luz foi diminuindo. E eu desesperado, porque eu queria sair dali. E a luz diminuindo, e a luz falando pra mim, você vai ficar aqui pra sempre, não sei o quê. Nananana. E aí eu comecei a ver a forma da luz. A forma da luz, que lindo isso. É, tipo, e aí eu comecei a perceber lá, né? A forma da luz. E aí eu comecei a perceber o que era o que eu tava falando. E eu continuei com medo de falar com aquilo. E era uma lambreta italiana. What? What? Mano, era uma lambreta... muito bizarro agora. Era uma lambreta falando, você não vai acordar, e eu vou acordar. E a lambreta, você não vai acordar, e eu vou acordar. E até aqui, pô, eu acordei. Mas foi tipo isso, cara, o pensamento. O outro era mais estranho. Eu dormia num quarto, 3x3, com minha irmã, né? Quando eu era bebê. Ela tinha um bercinho ainda e eu dormia na cama. E aí, na frente do meu quarto, era o quarto dos meus pais. Aí, beleza. E aí, eu tava dormindo, pá, acordei. E eu acordei, eu percebi que no meu quarto tinham árvores dos lados, do lado da minha cama e do berço da minha irmã. E tinha um monte de árvore escura, assim, bem alto até o teto. E aí, eu, caralho, o que é isso? Aí eu levantei pra ver o que era. No momento que eu levanto ele pra trás, no lugar da minha cama, tipo, na forma que era a minha cama, vira, tipo, um lago quadrado. E aí eu olho pra cama da minha irmã, e o berço da minha mãe também virou a mesma coisa. Era tipo um retângulo de água no chão. E aí eu, caralho, o que tá acontecendo? E aí eu tentava chegar na janela, e a janela tava muito alta pra mim. E eu não conseguia alcançar a janela. E eu tentava chegar no interruptor, a mesma coisa, eu não alcançava. E eu alcançava normalmente, quando eu era criança, eu alcançava o interruptor. E eu tentava pular e eu não alcançava. A maçaneta da porta também. E as árvores começaram a subir e me apertar. E o cara, eu tava acordado nesse momento. E, tipo, as árvores subindo. E eu, desesperado, eu comecei a gritar. Eu falei, foda-se, vou gritar. E eu gritei, e aí a porta abre, e é minha mãe. E ela falou assim, caralho, o que tá acontecendo? Ela não falou, caralho, o que tá acontecendo, né? Ela deve ter falado, tô aqui, filho. É, aí ela me pegou, levou pra cama dela, eu deitei com ela, E no quarto dela também tinha uma árvore no quarto dela, em cima da cama dela. Só que na hora que eu deitei com ela, as árvores começaram a se retrair e voltar pro chão. Caralho! Caralho, que louco, velho! Forte. Nossa, loucaço, velho! Forte demais. Ele não para quando sua mãe chega, tem mais. É, mano, eu fui até o quarto da minha mãe, lá tinha, e elas começaram a se retrair e, tipo, ir embora, sabe?